Ela quebra tudo no beat de Portugal. Dela nem cabe no jeans. Noite pra ela é uma aventura do início ao fim. Yeah. Muito longe da fase ruim. Vários fatores me tornaram um cara ruim. Hey, homem de negócio, tem seus próprios planos. Uma puta cara igual Fernanda Campos. Hey, sempre tô no corre, sempre tô fumando. Invejoso minha Glock, tá te capiando. É perigo quando ela diz que vai. Cê tá falando no ouvido, meu nome, meu nome. Ela dificulta de quatro, de lado e de frente. Única que mexe assim com a minha mente, minha mente. Ela senta no desacato. Gostosa da cor do pecado. Uma obra-prima de quatro. Fora do quadro. Ela não liga pro futuro, só vive o presente. Tem um coração vagabundo, vive intensamente. Tá sempre se alcoolizando com sua colega. Passa em bares e boates da noite paulista. Putaria, sacanagem, na casa das primas. Convoca as amigas que hoje vai ter festinha. Portugal vai mandar pra todas as piranhas. Usa e se acabar. Fico verde pra dropar, maconha pra queimar. Só gosta de tá na vibe pra transar. Proibido celular, não pode gravar. Pra não arrastar os amigos casados. É perigo quando ela diz que vai. Cê tá falando no ouvido, meu nome, meu nome. Ela dificulta de quatro, de lado e de frente. Única que mexe assim com a minha mente, minha mente. É perigo quando ela diz que vai. Cê tá falando no ouvido, meu nome, meu nome. Ela dificulta de quatro, de lado e de frente. Única que mexe assim com a minha mente, minha mente. Única que mexe assim com a minha mente, minha mente. Ela me busca querendo as coisas mais pra frente. No meu telefone tem várias mensagens suas. No meu pensamento tem várias memórias suas. Como esquecer daquela noite você nu. No teu AP de São Paulo, nós fumando, olhando a lua. Ela fode, tira meu sono. Ela vem do Espírito Santo. Ela joga na cara do mano. Agora esse rabo tem dono. Vitória Secret, ela quer usar. E o bico verde, ela quer bafar. Ela tá em todos os cantos. A VIP escorre escândalos. Mingo nos pondo. É perigo quando ela diz que vai. Cê tá falando no ouvido, meu nome, meu nome. Ela dificulta de quatro, de lado e de frente. Única que mexe assim com a minha mente, minha mente. É perigo quando ela diz que vai. Cê tá falando no ouvido, meu nome, meu nome. Ela dificulta de quatro, de lado e de frente. Única que mexe assim com a minha mente, minha mente.